força do amor, tudo fica possível. O desejo que for, nada mais impossível, nada mais a temer. Só a luz da certeza de que a vida tem outra beleza. Quando o amor é maior, a verdade aparece feito um dom natural, onde a vida acontece. O segredo do olhar, no encontro de um beijo, no compasso de dois corações. A vida tem outra beleza.